Run through, you punk. When you have to shoot, shoot, don't talk. Here's Johnny. Watch out, they don't tell. Spank, spank, spank, anything, spank. Shut your fucking face. Yippee-ki-yay, motherfucker. You talking to me? You talking to me? Everyone! I am your father. Você está ouvindo o Bate-Papo na Masmorra do site cinemasmorra.com.br. Vamos lá então, demorou. Estamos mais uma vez aí gravando o BPM e hoje com Eduardo Cosso. Opa, tudo bom, hein? Tranquilis, sussa, que nem fala o seu Rafa. Boa. E também com o Rafa, tudo bem, Rafa? Aqui tudo ótimo, o importante não é a queda, mas sim a pesagem. Pensei que tu tinha falado milhagem, tu falou pesagem, né? O importante não é a queda, e sim a aterrissagem. Eu não entendi o que ele falou. Ah, entendi, entendi. Beleza, obrigada. Também com o Nil. Olá, pessoal, boa. Tudo bem? Tudo bem, beleza. É isso aí, cara. Vamos começar falando de cinema aí, porque hoje eu vou na frente, porque eu tô com muito filme aí na garganta, cara. Esses filmes têm que sair. Eles estão me impedindo de viver, tá entendendo? Libere-os. Tem que liberar, cara. Tem que liberar. Então, cara, eu vou começar com dois filmes do mesmo diretor. É um só. Não, eu mando. Hoje eu sou de host, hoje eu mando na bagaça. São dois. Ah, caraca, estão ligando pra mim aqui durante a gravação, né? Deixa eu avisá-lo aqui que eu tô gravando. Peraí. É brincadeira! Me dá vontade de quebrar! Como não quebra? Cada desgraça do Satanás. Eu fico invocado, cara. Esse rapaz aí tem um blog interessantíssimo. É o Tarantino Assistiria. Ah, eu sei quem é. É, muito legal. Então, cara, eu quero começar falando de dois filmes de um diretor chamado Guilherme Morales. Exatamente, não é Guilherme, é Guilherme. E é um cara, assim, que eu acho que é um cara que é desconhecido. Vocês já assistiram um filme mais recente dele, é um filme chamado Os Olhos de Júlia. Vocês já ouviram falar desse filme? Não. Eu nem pensei ainda sobre esse filme. Mas, revela o segredo. Vou revelar. Cara, é o seguinte, esse cara tem um cinema interessantíssimo, assim, que me tocou profundamente. Por quê? Porque, pelo menos esses dois filmes, tá? Porque eu não assisti, ele só tem só dois filmes, o resto é somente curta, tá? Ele tem vários curtas aqui que eu não tive acesso e tudo. Mas de 2010 agora tem Os Olhos de Júlia, né? Que é Los Ojos de Júlia. E é O Habitante Incierto, né? Que é de 2004, que é o primeiro filme dele. Meu, falando primeiramente aí do El Habitante Incierto, cara, é um filme bem legal que conta a história de um arquiteto. Entendeu? Ele é separado, ele tá se separando da esposa e tudo, ela tem a chave da residência e tal. E um belo dia ele recebe um cara lá na porta dele e tal, ele mora em frente a uma cabine, assim, tem uma casa grandona e tudo super espaçosa, com vários quartos e tal, mas mora sozinho, né? E tal, e um cara pede pra usar o telefone dele. Aí ele chega e fala, pô, mas tem uma cabine aí na frente, pô, vai usar a cabine e tal. Aí fala, não, mas não tá funcionando, pô, é urgente, é de noite, ou seja, é aquelas situações assim que você fica naquela dúvida, né? Fala, pô, não vou deixar o cara entrar, é esquisito, né? Aí ele deixa o cara entrar, acaba deixando o cara entrar pra usar o telefone, só que ele fica, sabe quando a gente fica parado na sala enquanto a pessoa tá usando, né? Obviamente, a nossa casa, né? Com vocês já aconteceu algo do tipo assim? Não. Não? Vocês não abririam a porta, não, pra uma pessoa usar assim, não, né? Pra um estranho, não. É estranho mesmo, é esquisito. Mas o caso é que o cara vai e deixa, entendeu? Aí ele fica lá parado por perto e o cara vira pra ele, olha, em nenhum momento mostra o rosto do cara. Então ele fala pro dono da casa, pô, você pode sair um pouquinho e tudo? Aí o cara vai e sai. entendeu? Ele vai tipo pra cozinha aguardar o cara usar o telefone. Aí ele vai ficar lá 5 minutos, 10 minutos, daqui a pouco ele fala, porra, vou... Né, ele não fala nada, mas dá a impressão, assim, pela inquietude dele, ah, vou lá ver o que o cara tá fazendo. Quando ele chega lá, o cara não está. O telefone tá lá, já tá no gancho, a porta tá fechada, não tem ninguém na sala. A partir desse momento, a gente vai acompanhar a história desse cara aí, desse engenheiro aí, esse cara que, a paranoia que vai tomar conta da vida dele. Por quê? Porque ele não sabe... em momento nenhum ele mora sozinho, mas ele acha o tempo todo que ele está acompanhado. Ele tem indícios que tem alguém morando na casa dele ou está frequentando a residência dele. Ele vai vendo, vai, vamos supor, ele chega no banheiro dele, ele acabou de sair, chegou em casa, ele vê que a pia está com pedacinhos de pelo de barba, sabe? Como se alguém tivesse feito a barba naquele momento, mas ficou na pia. Ele toca na cama dele e os lençóis ainda estão quentes, né? Então a gente vai ver a paranoia do cara aumentar tanto, entendeu? E depois, quando você pensa assim que a paranoia dele vai chegar ao auge, assim, vai ter uma reviravolta maluca na história, assim, onde ele vai, vamos dizer assim, ele vai ter outro lado, uma outra perspectiva da mesma situação. Então, cara, é um puta de um filme, esse é o Habitante Incerto aí. Eu comecei a assistir, tipo, sei lá, 2 horas da manhã, fui terminar às 4 horas, negócio assim, ó. De noite, meu sono foi embora na hora, sabe? Até porque mexeu muito comigo, eu digo assim, porque eu sou muito medrosa. Entendeu? De ficar em casa, assim, sozinha e tudo, né? E tal, mas vocês já... vocês já ouviram falar de um relato? Uma época tava aí nas notícias, passou até na televisão, não sei se foi no Japão, de um cara que ele morava sozinho também, e ele começou a ver que as coisas na casa dele estavam meio mexidas e tudo, e ele deixou uma câmera lá gravando. Vocês chegaram a ver isso daí, cara? Passou nos jornais. Meu, tinha um cara... Alguém tava invadindo lá pra comer. Não, o cara tava... Tem uma câmera assim, aquilo me assustou muito, meu, vocês não têm noção. A câmera tá lá, assim que ele saiu da casa, aparece o cara saindo do armário dele, meu. Uau. Cara, isso é muito sinistro, eu acho. Impressionante. Eu resido numa casa pequena, né? Não tem a menor possibilidade de alguém se esconder de mim na minha própria casa, né? Que é pequenininha. Mas, cara, isso aí é um medo, assim, que eu acho que todo ser humano tem, de não estar realmente sozinho, né? Eu acho que eu nunca moraria numa casa grande que eu não conseguisse ter controle em todos os cômodos dessa forma. Mesmo sozinho. Mas olha só, não é assim legal você vai numa casa grande e ter esses contatos bizarros? Eu acho que é da hora. Ah, então é bom você estar falando isso no podcast, porque de repente alguém se aventura aí e vai morar contigo lá sem te saber. Dependendo do esporte físico e o sexo, tá bem-vindo. Nada, vai ser um negão de 2 metros de altura. Não, aí não pode. Que é chegado num moreninho, entendeu? Que toca baixo, essas coisas. Eu acho que é até mais legal uma coisa viva do que uma coisa sobrenatural. Eu acho legal. Pois é, mas é isso que mexeu comigo, porque é uma parada que, meu, ninguém tá livre de uma coisa assim. Isso me lembrou 2 filmes que, pela descrição que você fez, aquele Estranhos. Ah, sim, já assisti, que tem aquela mina que faz a elfa lá do Senhor dos Anéis, esqueci o nome dela. Eu sei qual filme que você tá falando, Os Estranhos, mas Os Estranhos é um ataque, né? Isso, Liv Tyler, né? Tem a Liv Tyler e um outro cara lá, que tem um casal, né? O casal... vai morrer, vai ser atacado e a porra toda, né? Eu lembro desse filme. Então, por isso, pela descrição que você faz, né? Quer dizer, aquela situação de, pelo que você falou, dá a impressão de que num determinado momento você não sabe quem que é o invasor na casa, de fato. Ah, sim, né? Isso aí é baseado até numa história real, se eu não me engano, né? Mas, cara, então, esse é o primeiro filme desse diretor, cara, que ele trabalha a paranoia de um jeito, sabe, é muito, ó, vamos dizer assim, dá muito mais medo do que você ver um filme de terror, que nem o Rafa falou, sobrenatural e tal. Eu também curto filme de terror, mas eu senti mais medo, né? Eu olhei pra trás agora dentro dessa situação, entendeu? Porque é muito sinistro, que me lembrou essa reportagem antiga que mostra o cara saindo no armário, entendeu? E o cara, imagina o quão negativo que é você tá na tua casa, você tá lá convivendo, normal, vai tomar banho, ver televisão, se alimentar, seja lá o que for, e tem uma pessoa ali trancada no local na tua casa lá. Eu acho que é uma carga muito negativa isso, né? A pessoa fica, porra, esse cara não vai dormir, porra, esse cara não sai. Cara, isso é muito assustador, é muito bizarro. Eu acho que o sobrenatural, hoje em dia, já tá muito manjado, já tem que ter muita coisa diferente pra gente assistir e falar, caramba, como isso, que sinistro. Aí o lance da lance humano, assim, das pessoas, é uma coisa legal porque você sabe que pode acontecer com você ou com outra pessoa. Aí você começa a fazer uma analogia do filme, da ficção, com a vida real. Entendeu? Sim, aí sim, você sim. Fica pensando, caramba, isso pode acontecer, tá sinistro, sinistro a parada. É verdade. Tá baixando alguma coisa aí, Rafa? Tá picotando um pouco a tua voz. Ah, eu tô até esquecido. Ah, é brincadeira! É brincadeira! Fiquei envergonhado! Olha só, olha aí, olha isso. Era isso, hein? Menino. Então, um outro filme, cara, desse diretor é um filme agora de 2010 aí, chamado Os Olhos de Julia, que, pô, o filme é tenso, ele já começa de uma maneira que, eu acho que, eu acredito no que o pessoal fala aí, é que nem livro, né? O livro tem que te pegar no começo, eu acho que o filme também tem que te interessar e fazer você ficar grudado ali na tela. Esse filme é a mesma coisa, você começa com uma mulher assim, sei lá, num ambiente escuro, assim, num porão, aparentemente, ela falando sozinha, eu sei que você tá aí, não sei o quê. Ou seja, ele tá novamente tratando disso, de paranoia, de outro jeito também, né? É, você tá aí e tal, e ela parece que ela não tá chegando nada. E ela sobe numa cadeira, ela coloca uma corda no pescoço, ela parece que vai se enforcar e tudo. Mas antes disso, ainda ela vai tomando uns sustinhos, o som liga sozinho e tudo. Meu, esse é um outro filme muito foda, porque na hora que dá um close no rosto dela, no rosto da mulher, a mulher tem ela é cega, né? Tem aquela... a menina dos olhos lá é toda clara, né? E tal, é uma coisa até assustadora de se ver, né? E ela faz menção de se matar, só que na hora que ela vai se matar, ela fala, pô, eu sei que você tá aí me olhando, você tá aí desejando que eu morra, não sei o que lá. E ela começa a discutir com o cara, parece que quer descer, não quer mais se matar, só que vão lá e chutam a cadeira que ela tava em cima, né? Ou seja, rodou, né? Mas o foco da história não é nem isso, porque nem é spoiler, porque é as primeiras cenas do filme. No caso, a gente vai descobrir mais pra frente que tem uma irmã dela, que sofre do mesmo problema, que é degenerativo aí da visão, que ela vai ficar cega aos poucos, né? E tudo. Ela tem um marido lá e tudo, vão lá visitar a filha, porque ela teve uma intuição, ela sentiu ali, no momento da morte ali, que a irmã dela, tinha acontecido alguma coisa com a irmã dela, né? E tudo, ela quer ver a minha irmã. Aí a gente vai descobrir que são gêmeas, na verdade. E a partir daí, cara, eu acho que vai ter um dos enredos, assim, também um dos mais interessantes que eu já vi recentemente, porque a gente vai descobrir que tem não sei, spoiler, deixa eu ver como é que eu vou explicar. A gente vai descobrir que é o seguinte, tem uma puta de uma trama, entendeu? Que a irmã dela não morreu por acaso, ou ela não tinha bem a intenção de se matar. E tal, que esse defeito que ela tem, esse problema degenerativo aí, vamos dizer assim, que tem uma pessoa que é atraída justamente por essa espécie de problema, entendeu? Do tipo que, como se falaria aí, que é abusada ceguinha, sabe? Vocês já ouviram falar alguma coisa sobre caraca, isso? Chega nesse de abusada ceguinha? não, isso foi uma expressão, né? Que eu nunca abusei de ceguinha, não. Não, ainda bem, né? Paralítico é outra coisa. Nossa, não corte isso, editor. O tarado tá chegando. Ai, cara, mas olha, eu achei muito legal. Eu acho que é assim pro... Pô, o cara tem dois filmes só, entendeu? O cara é um cara jovem, um cara que não tem nem, sei lá, acho que não tem nem 40 anos de idade, entendeu? O cara é uma promessa gigante, assim, eu tô muito ansiosa, porque eu tô dando uma olhada aqui no IMDb e tudo, pô, ele não tá produzindo nada agora, atualmente, entendeu? Então vou ficar na torcida aí pra ver se, né, saem mais coisas desse diretor aí e tal. Até esse último filme dele aí, Os Olhos de Julia, ele é apresentado pelo Guilherme Del Toro, né? Tanto que tem muita gente aí que tava achando que o filme era do Guilherme Del Toro, né? Porque Guilherme Del Toro, obviamente, pra quem não sabe, que é diretor do O Labirinto do Fauno, né? Espinha do Diabo, etc, né? Filmes excelentes, né? Mas vale muito a pena assistir, cara, dois filmaços, cara. E só pra concluir, pra... Eu não vou nem falar, eu acabei de assistir um puta de um filmaço também agora, chamado aí Minhas Tardes com Marguerite, aí com Gerard Depardieu, mas eu vou só falar pra vocês assistam. Porque eu quero citar, na verdade, um HQ bizarro que eu tava lendo, porque não pintou mais pra eu ler. Não sei se vocês já ouviram falar de um HQ chamado Crossed. Eu já baixei e tô lendo também. Ah, é? O que que tu achou? E onde tem essa HQ? Tipo, em vez do pessoal virar zumbi, eles ficam violentos, né? Cara, o quão violento, né? É legal, bizarro. O traço violento que eles colocam também, de pessoa aberta, com tudo pra fora, tudo, fica legal. É, muito, ó, esse eu acho que é do Garth Ennis, né, pra quem não conhece aí, que é um cara interessantíssimo, aí tem vários HQs legais aí, tem o The Boys, né, e tal, que tem o traço lá, tem um personagem lá do The Boys, eu acho que é até os traços todos é daquele Simon Pegg, né, que é um diretor de filmes legais aí, você já deve ter assistido alguma coisa do Simon Pegg, tem bastante coisa legal, Chumbo Grosso, etc, né. Star Trek também. Star Trek, né. Então, o Garth Ennis, ele é um cara, assim, muito, vamos falar assim, que tem vários HQs dele que são bem violentos e tal, e esse daí em particular, ele é muito, extremamente violento, mas ele é uma história interessante, acaba te pegando pela curiosidade, porque, na verdade, a gente fica meio numa de sadismo, de ver até onde que esses porra vão chegar, porque assim, é que nem o Rafa tava falando, é uma doença, é um vírus que começa do nada. Entendeu? Tanto que eles começam a contar, pô, eu vi no YouTube, é uma parada assim, sabe aquelas histórias que começam por acaso e vai, quando você vai ver, já tomou todo mundo, entendeu? Como tudo, né, que é meio apocalíptico, né, nesse gênero de história. É um vírus, né, o que os caras têm lá, o que eles conversam aqui é um vírus, e é transmitido através da saliva ou qualquer fluido e tal, só que a pessoa... Vai é chamado de crossed, porque eles chamam de cruzados, né? A pessoa vai ficando com uma cicatriz que vai começando da orelha pra frente, ou da testa, até ficar com o rosto realmente com uma cruz, né? No rosto, né? E é o seguinte, é violência extrema, a partir dali que a pessoa pega esse vírus aí, ela vai atacar tudo e todos, né? E sem... meias medidas, vamos dizer assim. É pai atacando filho, e entre outras coisas, tem... muito sexo e sadismo, é terrível de se ver, entendeu? É angustiante, ao mesmo tempo tu fica perdido, querendo ver, meu, quem vai sobrar dessa história, quem vai ser mordido ou atacado, você vai ver família se desintegrando, ou então os próprios humanos ali, porque chega um ponto na história, porque eu já li bastante mesmo, eu peguei até umas outras versões, que tem o Crossed, aí tem o Crossed Valores Familiares, olha o título, Valores Familiares, e o outro é o Crossed Psicopata, ou seja, é bem intenso mesmo, mas eu dou um destaque aí pra esse cara aí, que é o Garth Ennis, que tem muito quadrinho legal e vale muito a pena você conhecer, mas sabendo aí que você vai ter violência extrema de verdade mesmo pra ler. Então, ler com cuidado, né? Obviamente, se você é menor de idade, não é recomendável, mas o pessoal maior de idade aí, eu acho que ainda vai ou se divertir ou vai ficar horrorizado e vai achar que eu sou uma demente. Que eu sou doente. Pode ser, né, com essa sinopse, né? É terrível de se ver, mas ao mesmo tempo é divertido, vai entender, né? Ou seja, chega um ponto que ele tava falando, os caras começam a ficar com medo, meu, não é de quem tá com o vírus, eles começam a ficar com medo um dos outros, saca? Entendeu? O que o ser humano é capaz de fazer também pra ele que nada o segure, não o atrase, porque tem pouca comida, o mundo tá destruído, por aí vai, cara, mas vale muito a pena conhecer, cara, é isso que eu queria falar. Mas obrigado. É interessante isso que você falou, porque por essa descrição e pelo que a gente tem acompanhado recente, dá a impressão de que as histórias estão ficando cada vez mais humanizadas. Tá deixando aqueles modelos perfeitos, maniqueístas de herói é sempre bom, bandido é sempre ruim, e tá a coisa ficando mais misturada. Você não tem um herói por perfeição, você tem um herói por afinidade. Eu me identifiquei com aquela pessoa... Então eu vou torcer por ela, mas eventualmente aquela pessoa pode não chegar ao fim da história. É, com certeza, que nem é herói, né? Você falou assim, tem histórias que eu acho que nem tem heróis, né? Esse daí do Crossed mesmo tem uma parte que tem um rapaz, obviamente, que ele que tá contando a história, né? Nós vamos conhecer outros personagens através dos olhos dele, né? Pô, tem um momento que eles encontram uma professora e tal, que ela no momento que... O vírus chegou na escola, ela tava com várias e várias e várias crianças. Aí eles acabam atacando essa professora e fica tipo 5 ou 6 crianças. As pessoas que tem lá, que são 7, 8 adultos, pra não se atrasarem, porque sabe que não vão conseguir alimentar essas crianças, eles matam todas, né? Ou seja, É horrorizante mesmo. Você fica horrorizado, fala, caraca, mas... Aí você fica se perguntando, pô, será que nessa situação a gente não ia ter que fazer algo assim? Não ia ser mais humano, né? Porque, meu, é o seguinte, quando as crianças também pegam o vírus, elas fazem coisas terríveis, entendeu? Falam coisas terríveis, né? E lembrou muito um personagem, até porque quando eles se pegam o vírus, eles falam muito, né? A pessoa que eles conhecem, assim, o íntimo da pessoa, assim, o lado mais terrível, assim, ou qualquer perversão sexual que a pessoa tem, eles falam em voz alta e tudo. Me lembrou muito o Rafa aí, que é fã de Stephen King. Você lembra daquela história, o cemitério? Lembro. Então, não tem uma parte no livro que um dos que voltam lá, que o... Porque é o seguinte, aquele velhinho conta pro Luiz, né, do cemitério, de histórias antigas que aconteciam naquela cidade, dos caras que eles enterravam e voltavam, só que voltavam com uma outra personalidade, né? E tal, mesmo esquema também no Crossed, entendeu? Porque quando eles se transformam, eles não se recordam de nada, assim, eles viram uma entidade maligna, praticamente, entendeu? Devoradores de pessoas, terrível mesmo. Esse cemitério é o Dead Zone? Não, o Dead Zone é aquele do cara que fica em coma. O cemitério é aquele, pô, que é o ele enterra o filho dele, que é o neném, que o filho dele é atropelado. Do Pet Cemetery, pô, o filme é o Pet Cemetery. Agora que eu assisto. Ah, então, é isso aí que tu lembra, que todos que voltam diferente, né? Voltam muito diferente. É o mesmo esquema, no Crossed também, na hora que pegou o vírus já era. Ou seja, né, o pessoal às vezes pensa assim, pô, se as crianças pegar o vírus aí, como é que elas vão ficar, o que, que elas vão fazer, né? É foda. Aliás, é uma ótima dica, né? Cemitério Maldito, Pet Cemetery, é um filme que tem que ser visto. Eu sou mais o livro, de boa assim, mas tudo bem, mas é porque eu já sou fã do cara. Eu gostei do filme, hein? Ah, eu gosto mais do livro, o livro é mais foda. Tem Ramones, o livro só falta Ramones, hein? Tem Ramones no final, então salva qualquer filme. Olha, só você colocar o looping da música do Ramones durante 6 horas e ler o livro. Eu acho muito foda. Não, o filme é que o filme também ele ficou meio datado, né? E tal, mas até fiquei sabendo, não sei se procede aí, que os caras estavam querendo fazer uma outra versão aí do Cemitério Maldito. Eles queriam sim, mas não sei se foi pra frente, não. Não foi, né? Pra que fazer remake? Chega de remake nesse mundo. Chega de remake. Chega. Pois é. Mas é muito legal. É, tanto os filmes aí que eu indiquei do Guilherme Morales e o HQ são interessantes também. Vale a pena. É, só fazer lá dentro da HQ é legal ler qualquer tipo de pessoa, acho, porque todo ser humano tem o seu lado sádico, né? Que não, mas tem gente que não gosta, né? Vamos lembrar que tem cenas pesadas, assim, de sexo animal, maneira turbulenta. Quem não gosta pode propor outro desafio, né? Eu vou tentar. Eu consigo. I can do it. É isso aí. Vamos lá, senão não vai dar tempo da galera falar. Eduardo Costa, o que você andou assistindo aí, Edu? Putz, eu tenho que falar no filme que é o Azumi, um filme japonês de 2003, teve continuação em 2005, ele é baseado num mangá, teve jogo pra PlayStation 2, chegou no Brasil, uma edição dupla linda em DVD, que eu tenho aqui. Ele é um filme que eu acho que, como uma adaptação de anime, ele é perfeito. Ele, se fosse qualquer filme que quer fazer uma adaptação de anime, esse aqui é um exemplo. É exagerado, as lutas têm exagero, tem um cara que é fortão, que luta com uma rosa na mão, assim, que tem, o cara tem uma armadura, tira uma coisa gigante pra atacar a mulher, daí tem aquelas coisas que ela corta alguém e sai jorrando muito sangue. Tem gente que fala que é quase tão sangrento como forma animal. Eu Caraca. Acho que exagerado um pouco, mas tem bastante sangue, sim. Apesar da violência não ser contínua. Ele tem umas paradas pra contar a história, o drama dos personagens, é muito interessante. É um samurai bem moderno. Como é uma mulher assim, ela é bem forte, detona qualquer um. E acho bem legal que quiser assistir filme japonês de qualidade. Pensa que só tem coisa normal, né? Isso aí me lembrou, eu tô dando uma olhada na sinopse desse Azumi aqui, cara. Parece um pouco a história do Lazy Snowblood, né? Olha lá. É um pouco, ela é criada com 10 órfãos pra ser treinadas pra virar assassinos. Oh. E acho que ela é um dos únicos que sobrevivem. Tem um carinha que ela gosta que é morto, acho que pro amigo dela por ela, que no segundo filme aparece outro cara que parece ele. É, acho bem legal esse filme. Pô, legal, hein, cara. Eu não assisti ainda, esse daí eu vou assumir que é um dos que tá na minha fila, hein, pra assistir, hein. Eu vou incluir imediatamente isso na fila de Thor. Deus do Trovão vai baixar pra mim. Thor, Deus do Trovão? Sim. Ah, saquei, olha lá, agora entendi. Mas Edu, legal a recomendação, viu? Esse daí eu já tava querendo assistir. Vamos ver no que dá, cara. Se eu consigo. Que legal. Ele veio pro Brasil com 18 anos. Para 18 anos. Tá escrito aqui: tem uma guerra, tem violência, assassinato, mutilação, estupro e decapitação. Ou seja, é aquela descrição assim que todo mundo vai atrás, né? Opa, o que é? Tem. Só faltou sexo no meio aí. Eles querem censurar e estão bem enganados. E o 2 tem até exposição de cadáver, aparece. Que é? Nossa, não dava nem pra isso aqui. Adoro o Tucker, que é? Relação sexual, tá escutando também. Como assim, necrofilia? Não, relação sexual, assassinato, física, nossa, os caras são muito ruins. Os animes japoneses são muito bons. Assim. Aliás, talvez, guardados os livros professores, talvez melhor que alguns filmes. Às vezes eles fazem um anime ótimo e quando vai fazer o filme do anime, perde algumas sutilezas que eles colocam de humor, de aquela picardia que no filme, por conta do público que eles querem atingir, não tem. É, cara, falando em anime que vai virar filme, e esse papo aí que vai virar filme, aquele anime lá, o Afro Samurai, do Afro, com o Samuel L. Jackson. Se tem o Samuel Jackson no filme, acho que eu tô dentro, viu? A própria. Cara, eu gostaria também, o que vocês acham? Eu vou ver no cinema. Pô, eu também. O que eu quero, ele falou, eu quero só, e saiu. Pô, meu, excelente, cara. Esse da Zuma eu não assisti, eu gosto de anime. Quem já nos escutou aí, eu curto alguns animes. Alguns, viu? Nada de, sei lá, Dragon Ball e a porra toda. Eu gosto dos animes interessantes, cara. Mas esse daí do Afro aí, se virar uma produção pro cinema, eu acho que tinha que ter o Samuel L. Jackson. Acho que o pessoal comprava a ideia de boa, né? Tranquilo, né? É, como já foi exibido na TV Spike nos Estados Unidos, que é uma emissora pequena, acho que pra virar adaptação fica muito bom com ele. Cara, mas eu tô pensando no Samuel L. Jackson falando toda hora, fuck isso, fuck aquilo, com os cabelos voaçantes. Pô, ia ser muito foda, cara. Ia ver os cabelos dele. Muito legal, cara. Recomendação também esse anime aí, quem não assistiu, Afro Samurai, vale muito a pena. Agora você falou assim, live action, né, o Neil, de anime e tal. Porra, já pensou se tivesse um do Samurai Champloo, cara? Tu já chegou a assistir? Samurai Champloo eu não conheci. Aprova, hein? Será ótimo. É muito bom, cara, Samurai Champloo. Um rap no meio dos samurais. É, a gente tá gravando aqui, que esse BPM vai demorar pra sair, pra variar, né? Tamo em 4 de agosto, né? E tal. E é o seguinte, o cara do criador do Samurai Champloo tava no Brasil, né, Edu? Tava no Animamundi, né? Pô, Edu, tu tem que pegar esses caras aí, entrevistar, Edu. Tu eu tá pegaria mais... com prazer esses caras. Eu pegaria com prazer. Como assim? Ai, cara, mas muito legal, cara. Muita coisa boa aí, cara. E vamos lá, a Zoom vai ficar na linkada aí pra vocês conhecerem aí esse filme que o Eduardo Cosso recomendou. O que você tem assistido aí, Rafa? Fala aí. Ah, o filme que eu quero falar agora é um filme chamado La Reine, que foi lançado em 1995 na França. O nome em português é O Ódio. Inclusive, esse filme está no nosso fórum, o Cinemasmor, quem quiser pode conferir por ali. É, ele é um filme que foi escrito e dirigido por Mathieu Kassovitz. Eu devo ter pronunciado errado, mas... Mathieu Kassovitz, muito foda. Mathieu Kassovitz. É, e ele conta bem uma... É legal que ele é todo em preto e branco. Ele tem bem um estilão de documentário, o filme. E ele conta basicamente o cotidiano de três rapazes. O personagem Vince, que é atuado pelo Vincent Cassel. E tem um judeu, que é aquele, ele é um judeu. É, tem também o Bubert, que é um pugilista, e o Said, que é um árabe, que é o que mais apanha de todos. Então tem esse lance, como eles são meio rebeldes, de rua, esse lance de facção, tudo, eles têm uma lance contra a polícia. Aí, em uma das rebeliões deles, tudo, uma arma some, que o Vince acaba achando essa arma e guardando com ele. E é legal, eu não vou contar todo o filme, senão vai perder a graça. Mas eu acho legal que esse filme, ele tem bastante, além de crítica em relação à sociedade, ele mostra bastante um espaço meio que cultural periférico deles, com hip hop, o jeito deles viverem lá, tudo, que eles são todos pobres, né? E no decorrer do filme, em um dessas, não é rebelião, que eles não estão presos, né? Mas em um desses movimentos de rua deles, tem um amigo deles lá que apanhou, foi espancado por um delegado, se eu não me engano, e ficou tipo meio que em coma. Aí cria bem um atrito maior entre a polícia e eles. Vai ter muito desenrolar, eu acho que o filme é bom, final muito bom também. Recomendo para todo mundo que gosta de assistir um filme nesse estilo. Já acho que hoje é o dia dos filmes realistas, né? Ele é um filme bem real, que conta muita coisa da realidade mesmo. E eu achei legal que ele mostra a França de um lugar diferente do que os filmes mostram, que é um lugar bonito, isso, cheio de fanfifu. É, a cidade. Chama de cidade luz, né? A França, né? O Matias Kassovitz tem uma parada mesmo de mostrar a França sem retoques, né? A França isso, dos a França pobres, né? É, né? Como que é um subúrbio francês, tudo isso. Exatamente. Eu acho que é um filme bem, bem atuado pelos atores, bem escrito, bem dirigido. Acho que foi o melhor filme desse diretor que ele já fez. Eu discordo. Isso que eu assisti dele é o que eu mais gostei. Mas quantos que tu assistiu dele? Tem que ver agora. Assisti dois. Qual o outro? Amélie Poulain. Não foi. Deixa eu procurar aqui. Não, porque deixa eu me expressar, né? Pra não parecer. Que é o seguinte, esse cara aí, pra você que não tá aí caindo a ficha, quem é Matias Kassovitz, né? Fala, porra, quem é Matias Kassovitz? Foda-se Matias Kassovitz. Cara, o Matias Kassovitz, ele ficou famoso porque ele é o par romântico do Amélie Poulain, cara, naquele filme do Jean-Pierre Junot. Ele é o cara que fica. Que ela fica perseguindo, que é o cara que cata as fotografias do lixo, que ela encontra aquele livro cheio de fotos e tal. Ele é o par romântico, porque o Matias Kassovitz tem alguns filmes que ele dirigiu e vários filmes que ele atuou, cara. Vários mesmo. Não, entendeu? Como diretor eu assisti esse e o Assassins, que eu achei bom também, mas eu gostei muito mais do Marraine. Ah, eu acho Assassinos mais foda, cara, que é de 97. Putz, com certeza, cara. Eu gostei do Assassinos, mas eu acho que o Marraine, sei lá, eu não sei. Quer ver, ó, esse que você falou aí, o ódio, o Marraine, tem um cara foda, pra você que curte cinema alternativo aí, se não tá relacionando, tem um cara foda lá que é o cara que é o protagonista do Carne, do Gaspar Noé, cara, que é aquele senhor assim, com aquela expressão sádica e tudo lá do Carne, muito bom, cara. Ele é um excelente ator, ele faz uma ponta aí nesse filme aí, Marraine, do Matias Kassovitz. Rafa, esse filme Marraine, ele está mais estilo policial, estilo ação, tipo de tendência, assim. Olha, ele, o estilo dele, como é que eu posso falar? Eu não posso falar que ele é policial. Eu acho que ele é um pouco de ação, drama. O Dudu falou que é drama. Eu acho que não sei se você se classifica ele como drama, hein, Angélica? Olha, eu classifico ele como um drama também, porque, cara, você vai ter o quê? A realidade ali da juventude perdida, drogada e psico da França. Mais do que isso, acho que vai mostrar, porque tem uma parada, né, o Rafa, que mostra o pessoal de outras nacionalidades, né? Nossa, então é que os personagens principais, né? Isso, tem um negro, então tem hispânico, né? Então, porque a França recebe muitos imigrantes, né? E o francês, cara, pelo menos o francês ali da classe média, eles são muito preconceituosos em relação aos imigrantes, né? Então, o Matias até mostrou aí como é que esse pessoal tá sobrevivendo lá, como é que eles estão fazendo. Principalmente com o Said, né? Sim, olha lá, o Said, viu? A Lost, mas não é o cara. Não, esse é o Said versão nova. Pois é, cara, é um excelente filme, excelente recomendação. Mas eu recomendo, assim, pra você que vai assistir o La Haine, assistir antes aí o Assassins, que é um filme... É, já aproveita e recomendo o Assassins, já. É muito foda. É um filme ótimo também. É drama também, né? Porra, sim. Se a gente puder falar rapidinho, rapidinho mesmo. Vou falar agora. Mesmo do enredo? Conta o enredo aí do filme pro pessoal conhecer. Não sei, fala você. Conta a história, você conta o enredo. Então, Assassinos, ele conta a história do profissional, né, um assassino profissional, que ele é um velho, né, que é interpretado por um excelente ator, que é o Michel Serrault, né, e tal, e ele, né, resolve, ele, é o seguinte, ele precisa se aposentar, ele já tá cansado e tudo, aí ele resolve que ele precisa de alguém para continuar... O legado dele de assassino, entendeu, e tudo. E ele encontra ali, meio por acaso, né, porque encontra o quem? O Maciej Kasowicz, que ele faz um rapaz chamado Max, que ele resolve simplesmente assaltar o velho. Só que é claro que ele se fode totalmente quando ele vai tentar assaltar o velho, que o velho é um psico daqueles, entendeu? É aqueles caras mesmo que a certeza é que você não vai se dar bem em cima do velho. Aí o velho acaba visitando a casa do Max e tudo, começa a meio que obrigar o Max a virar um aluno dele, né? E é legal que até uma flertada da mãe dele com o velho, né? É muito hilário. Não, tem uma cena quando ele vai visitar o moleque, pô, ele vai conversar com a mãe do moleque, o moleque tá lá e o moleque, sabendo que o velho é mó psico, ele tá ali conversando com a mãe dele falando, ah, o Max é um bom menino, não sei o que, ela mal sabe a mãe do moleque, que o moleque é um assassino, não, é um ladrão, né, tudo, ele é um péssimo ladrão, né, e tal, né, muito foda esse Assassinos aí. Ele é uma história que eu diria de professor, olha lá, porque o cara tá procurando sucessor lá, e o Max vai ser confrontado ali com uma realidade terrível. Ele que se achava tão foda e tão badass motherfucker, ele vai descobrir que ele não sabe de nada da vida, né, e com esse coroa aí, cara, que é um coroa que, porra, maravilhosamente interpretado por esse ator aí, que eu não assisti mais nada dele, mas sou doida pra conhecer mais coisas desse ator. E é legal também que o filme mostra como ele tá ficando velho, que ele já não consegue atirar como ele atirava antes, já não consegue fazer algumas coisas que ele fazia quando era novo. E o aquele rapaz lá que ele ensina é um maconheiro desleixado, que não tá nem com nada, burro, que acho que foi por milagre que ele pegou aquele cara pra treinar, né? E é legal que... Você acha esse rapaz aqui, tudo certinho. Aí quando entra outro personagem, que é o menininho. Isso. E aí que a história começa a ficar muito sinistra mesmo, porque eles pegam um fato real que aconteceu e colocaram no filme, que eu não posso falar, senão eu vou contar tudo já. É spoiler, mas, né? Eu acho que a melhor parte do filme é quando esse garoto entra. Porque aí você vai ver que o garoto não tem nada a ver com o maconheiro. O moleque tem metade da idade do Max, né? Isso. É, o moleque mesmo, de 12 anos de idade, é, sei moleque, lá. É, moleque. E o moleque já sabe, nossa, aplicar droga no velho. Ele sabe fazer tudo já e dá um banho no outro lá e tem os irmãos. Não, e não tem os mesmos problemas que o Max tem, né? Porque o Max, ele ainda é confrontado ali com algum moralismo, né? E tudo, né? Ele fica chocado e fica horrorizado com certas coisas. O moleque, não. Mas vamos deixar isso daí pra pessoa que tá nos escutando aí se divertir e ver essa história interessantíssima aí, que é tanto Assassinos quanto La Haine, né? O Ódio. Muito foda. E vale muito a pena, gente, vocês procurarem filmes do Maciej Kasowicz. Eu não sei se ele tem muitos filmes como diretor. Aqui o IMDb diz que tem 12 filmes como diretor. Mas se procurar o Maciej Kasowicz dirigindo, porque o Maciej Kasowicz é em coisas assim mais conhecidas e tudo. Eu não diria nem no Amélie Poulain, porque eu acho bem divertido aí o Amélie Poulain. Mas aí tem muitas coisas dele aí que é muito besterol e tal. Mas o Maciej dirigindo é foda, é totalmente foda. São filmes maravilhosos assim, muita gente não conhece coisas dele dirigindo, vale a pena. Tipo Babylon AD, né? Babylon AD, isso aí, esse daí é um que saiu em Hollywood, né? Com... É do Vin Diesel. É, então isso foi uma das bombas aí, um dos erros aí do... Fracasso de bilheteria. Exatamente, um dos erros aí do Maciej Kasowicz. Tem eu ele também... Desse filme, hein? Tu gostou? Eu achei uma bomba. Eu achei o filme. Nossa, eu achei muito bom. Foi muito que gostei. Então, ele... Também tem um outro lá com ele, que é aquele tal de Rios Vermelhos, com o cara do profissional lá, o... Jean Reno? Isso, tem o filme do Jean Reno, que é o Rios Vermelhos aí. Mas é o Matias Kassovitz atuando, não é dirigindo. Ele atuou no Asterix Obelix também. Pois é, os caras têm que pagar as contas, né, meu? Tem que comprar a comida, sabe como é que é? O que você tem assistido? Fala pra gente. Olha só, eu tenho assistido coisas boas, muito boas. Aliás, não sei se vai dar tempo de falar de três, eu vou tentar. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu assisti La Haine, quem assistiu La Haine foi o Rafa. Eu assisti I Saw the Devil. Filmaço. Puta que pariu. Merece um grande puta que pariu mesmo. É um soco, é um soco no estômago. É incrível. O filme, ele tem alguns pontos de virada que ameaça te deixar assim, pô, mas tá acontecendo muito devagar. Mas de repente vem aquela virada e você toma aquele choque, e aí ele dá uma acalmada e vem de novo. E assim, as primeiras cenas já são muito impactantes. Ele tem um clima meio thriller, que você fica naquela pressão, terror, um policial. É uma coisa incrível. Eu fiquei muito, muito empolgado quando eu assisti. Foi um filme que, assim, o tempo passou rápido pra mim. Cara, esse filme eu já falei uma vez, mas, cara, pra mim esse filme figuraria tranquilamente. Não é do mesmo diretor, tá? Não é do Sean Wook Park, nem nada, mas esse filme ele figuraria tranquilamente já não seria uma trilogia. Eu acho que ele podia fazer parte da trilogia da vingança e virar entrar e virar a quadrilogia. Porque ele fala disso também, né? De vingança, é verdade, né? É verdade. É muito foda. E é uma coisa que eu tava pensando agora há pouco também. É a mesma coisa que você. Tanto que tem o mesmo ator, né? Detalhe, tem um ator. Tem um ator lá que é o Isso, que foi o Dai Su. E tal, o cara é maravilhoso. Eu já vi vários filmes, viu? Dessa vez ele tá no Neil com esse cara. Tá no de papel psico. Né? Tá no papel de psico. Mas a gente não sabe, né? Quem é o psico? É o diabo. Não, porque a parada é justamente a graça tá nisso, né? O que nós nos tornamos na hora que a gente vai buscar a vingança, né? Nós nos tornamos o quê? Assassinos também, né? É um bagulho muito foda, viu? A gente perde todos os escrúpulos, né? Pra se vingar, né? Muito foda. Isso que ele paga pra ter a vingança. Isso, é. Muito foda. Porque se a gente puder contar um pouquinho da história, conta a história pra galera aí. O que acontece? Por que ele vai atrás dessa vingança? Então, vamos contar. O princípio do filme é a mulher de um agente supostamente secreto da polícia coreana, acredito, é assassinada de forma brutal. Brutal, típica de thriller americano, de filme de terror americano. Aquela situação que ela tá lá, parada num lugar onde não devia, e vem uma pessoa e assassina de uma forma cruel. A primeira surpresa é a gente descobrir que ela não é assassinada ali naquele momento. Ela é levada para um segundo lugar, onde o cara vai completar o crime. E a partir daí começa a investigação. Só que o marido dela, por ser agente policial, desenvolve uma investigação paralela e com os recursos que ele consegue chegar muito mais rápido no assassino. Mas ele não mata e nem prende, ajudado, cara. Por sinal, ajudado pelo pai da mina, né? Ajudado pelo pai dela, da mulher que faleceu. Mas ele não mata o assassino. Ele resolve fazer um jogo de gato e rato com esse personagem. E isso vai gerar as viradas do jogo, da trama, que é, a partir de um determinado momento, perseguidor e perseguido se confundem. Sim. E isso vai aumentando a pressão, e nós vamos descobrir que aquelas pessoas que o assassino mata, ele mata porque ele tem um interesse específico, ele não mata de graça, ele mata porque tem ele tem um prazer sádico, né, de fazer uma parada. O prazer sádico envolve. Não, eu sempre me perdi, não é só uma vez, não, eu vi assim, aquele rato, virado seu, você vai estar em minha casa, É, foda. Isso é um puta do spoiler, mas eu acho que não estraga o filme, viu? E é engraçado que essa perseguição aí, porque é o seguinte, ele vai começar a frustrar as tentativas do psicopata se dar bem, né? Porque como é que ele faz? Ele fica pegando meninas que estão. Olha, meninas que ficam sozinhas no ponto de ônibus à noite, viu? Ele pega as moças que estão sozinha no ponto de ônibus, vai ter 3, 4 horas da manhã, o ônibus não vem, ele oferece carona, e tudo assim que ele fica arrumando vítima, entendeu? E é sempre mulher, né, Nil? Exatamente, sempre as mulheres, e ele sempre procura aquelas mulheres que estão em situações de fragilidade, uma situação que ela tá ali sozinha, ou que ele cria para que ela fique sozinha e ele possa abordá-la sem grandes transtornos. Se bem que ele é muito forte e a questão de ter uma outra pessoa no local não intimida, mas para que ele possa continuar fazendo os crimes dele de uma forma mais tranquila, ele faz esse tipo de abordagem, como você falou. Pois é, vamos lembrar aí que esse filme aí, o I Saw the Devil, ele foi um dos indicados ao que, na minha opinião, e agora eu vou ser bem parcial, vou pedir desculpa, é um dos melhores prêmios que existe no mundo, que é o Asian Film Awards, entendeu? Ou seja, porque lá nessa premiação, que obviamente pega todos esses filmes aí asiáticos, filmes de várias localidades, né? Nem só China, Coreia, nada, mas pega o melhor. E eu, olha, eu vou te falar que eu assisti vários filmes na época, né, Edu? A gente assistiu, né, Edu? Porque a gente queria até fazer, lembra? Lembro. Então, e eu assistindo, cara, eu fui me deparando com coisas maravilhosas, assim. Meu, que porra, dá um banho Hollywood, Neil. Tu não tem noção, os caras têm que comer muito arroz e feijão pra chegar nos pés, cara. É muito foda. Tem que aprender. E pra mim é fácil concordar com vocês, porque dos filmes que eu tenho assistido recentemente, os melhores são filmes asiáticos. Os filmes americanos, eu assisto com minha namorada, e a gente é previsível. A gente já começa a contar a trama a partir do início do filme. A gente vai contar agora vai acontecer isso, agora vai acontecer aquilo. É. E com os filmes asiáticos a gente não sabe. A gente fica tentando falar o próximo passo do personagem. E não sabe, né? Mesma coisa com o cinema espanhol, que nem eu tava falando, eu falei lá no começo daquele diretor lá. Meu, eu sou uma pessoa que quem me conhece, quem assiste filme comigo, normalmente Marcos, né? Pô, eu sou muito de catar final de filme, entendeu? De ver o roteiro quando ele é previsível, de falar, putz, vai acontecer isso, cara. Eu sei. E sabe, eu tenho aquele desprazer de, porra, aconteceu mesmo, sacanagem, né? Eu previ o que ia acontecer. Mas, cara, tanto cinema espanhol, porque tem muitos filmes foda aí, francês, espanhol, que tu não consegue nem fudendo, cara, descobrir o final. Não tem jeito. O filme é asiático, então tu não. Esse daí é só The Devil, tu não imagina o que vai acontecer, cara. A merda não, que vai dar. Não imagina aí quão terrível que é. É incrível, assim. É, eu fiquei com o estômago doendo depois de ver I Saw the Devil. É, eu gostei. Pedras porque eu não vi o filme. Ah, mas olha, tu é porque tu não tem dado sorte, né? Não pegou, não, um legal. Agora, né? O Neil me indicou um link que deu certo e eu vou ver, porque eu peguei uns 6 links em tudo zoado. Já tava puto, tá desistindo, e o Neil salvou a pátria aí. Eu vou te dar um conselho que uma amiga minha deu: roa as unhas até assistir o filme. E roa durante também, porque o filme deixa a gente nervoso, viu? Posso assistir hoje já. É muito foda, só The Devil é foda. Eu gosto, olha, vou te falar, assim, se eu puder dar uma recomendação a mais também, meu, procurem o cara, esse cara aí que eu esqueci o nome desse ator, deixa eu ver. É, acho que é Byung Hyun Lee, né? O nome dele, né? O Neil. Esse ator aí que faz o psicopata aí do só The Devil. Que era o Daiso no... É, qual o nome desse ator aí? Desse ator aí que faz o... Porque tem vários aqui, aí eu não sei dizer porque eu não conheço... Eu só sei a aparência dele. Mas sabe que eu fiz um exercício uma vez interessante? Eu fui atrás de tudo que tinha desse cara aí. Assim, que tivesse possibilidade de eu assistir. Aí eu peguei vários filmes do cara, meu, e o cara é foda. Entendeu? O cara é foda, não tem uma produção que o cara entre, que o cara não atua pra cacete, que a produção tem um roteiro legal, que o diretor é interessante. Então eu acho que tem certos atores aí que, meu, os caras têm um cuidado pra escolher os roteiros que eles vão participar e tudo, eles não participam de qualquer merda pra ganhar dinheiro, entendeu? Eu não, ou então não sei o que é que colocam na água desse pessoal, meu, porque o pessoal é muito safo, assim, pra usar uns roteiros muito bons, sabe? Então você procura aí, vai ficar link aí pro IMDB do filme, cara. Dá uma procurada nos filmes desse cara aí, porque esse cara é ótimo. Tem vários filmes, tem filme policial dele. Ah, o filme dele clássico é o Old Boys, né? Old Boys é o filme que lançou, que pelo menos pra mim foi o filme que me mostrou ele. Ah, agora se preparem que como vai ter um remake de Old Boy, possivelmente não, já foi confirmado com Spike Lee, ou no mínimo a gente já tá achando que a história vai ser toda no Bronx. E o pessoal vai ficar, iô! Vai ser o iô da Isu. Ô, Angélica. Oi. Tipo assim, eu não achei o Old Boy um filme super foda, sabia? Ah, muito foda. Então tu... Eu achei legal. Mas vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu assistiu só o Old Boy, né? Só o Old Boy. Então é assim, que é o seguinte, a parada não foi feita pra ser uma trilogia exatamente, apesar que acabou se tornando uma trilogia porque o próprio diretor fez o último filme, que é o Lei de Vingança, por conta de tantos fãs, né, do pedindo, e ah, como é que vai ficar, e essa história aí, blá blá blá, meu, mas assista primeiramente Senhor Vingança, depois obviamente Old Boy, e por último o Lei de Vingança, depois tu volta aqui e diz pra gente se você não gostou do Old Boy. O Lei de Vingança é melhor. O depois do Old Boy continua com o mesmo ator? Não, tu tem que... É, não, não tem. São três histórias de vingança, entendeu? É uma análise sobre a vingança. Você tem que pegar primeiro o Senhor Vingança, é Mr. Vingança, tá? Depois o Old Boy e, por último, o Lady Vingança. Aí tu faz a análise, faz aquele apanhado assim e vê o que que tu pensa do Old Boy no meio disso tudo aí, entendeu? Que dá pra assistir solto, mas eu acho que a graça, na minha opinião, viu, gente? Na minha opinião. Porque eu tive acesso à produção depois que eu subi, que era uma trilogia, entendeu? Ou seja, eu já... Como a gente ia gravar um cast, tanto que a gente tem um podcast sobre ele, etc. Então acho que vale muito a pena assistir os três. É, porque só o Old Boy eu achei bom o filme, legal. Cara, mas sei o lá, final é foda. Como assim, Rafa? Como assim? Pô, explica. É um negócio de escola, sabe? Eu não sei. Caraca, Rafa. Eu não achei tudo isso, não. Tu tem que explicar. Tu tem que explicar. Fica melhor que uma trilogia inteira. Eu achei muito melhor. O legal é a gente sempre explicar por que que a gente não gostou, cara. Entendeu? Não, porque eu achei, por exemplo, o final foi legal, tudo, mas, por exemplo, ó, quando o cara começou a se humilhar lá, eu já fiquei puto já. Ah, eu falei, meu, faz isso, cara, faz isso, ele lá, que nem cachorrinho, não, para. E aí depois que ele fez o lance da língua, eu falei, filha da puta, não acredito que você tá fazendo isso. Não conta, ah, não cara, conta. Seu filho da puta, é spoiler, pô, é spoiler, não é conta. É vergonha alheia, hein? Não, mas quem que não assistiu? Vergonha alheia. Eu fiquei com vergonha pelo cara. Eu não saí na... Eu fiquei umas 3 horas em casa sem sair na rua de vergonha do cara. Mas, ó... Mas, ô Rafa, isso daí é pra você sentir vergonha alheia. Não, tudo bem que é pra sentir vergonha. Mas, pô, não tinha como bolar um negócio mais maior do que uma menina pá? Cara, mas você vai estar vendo a degradação de um ser humano até ele virar uma merda. Uhum. Tu não sacou? Tu não sacou? Entendeu? Eu saquei, que... mas, por exemplo... O que aconteceu? Mutou? Tá parecendo Samuel L. Jackson naquele filme lá do fundo do mar, quando ele vai explicar pro pessoal o que tem que fazer. Now you've seen how bad things can get and how quick they can get that way. Well, they can get a whole lot worse. So we're not going to fight anymore. We're going to pull together and we're going to find a way to get out of here. First, we're going to seal off this tubarão come ele. Imagina ele vendo o Mr. Bean. Se o Old Boy for com o Lawrence Fishburne, eu vou me amarrar. Ai, cara, sei lá, eu tô com muito medo, porque pra mim tem certas produções que, meu, não mexa. Entendeu? Ele vai pro Superman, ele é Perry White. Eu não sou contra remake, eu acho que remake leva a gente a... Eu, pelo menos, tenho a oportunidade de rever. Eu vi a mosca atual, vi a mosca antiga e... É que a música atual já é velha pra caraco, né? A mais recente é a antiga, mas eu não teria me interessado talvez em ver o primeiro filme se eu não tivesse visto o segundo. E quando eu vi Eu Sou a Lenda, me levou a querer ver o Omega Man e aquele outro filme com o Vincent Price. É, mas tu tem um comportamento sui generis, né? Venhamos e convenhamos, porque a maior parte do pessoal simplesmente não vai procurar referência. Quer ver um exemplo maior disso? Tudo bem, não vou aí demonizar o remake, porque tem bons remakes e são válidos, tá? Só que é assim, Hollywood, quantos aí sabem que Os Infiltrados aí, na verdade, é o Internal Affairs? Pouquíssimos, e estão cagando. Ninguém sabe, nem quer que saber também. É, detalhe que o Scorsese só pegou e trocou de endereço. Mas pra Hollywood estragar um filme, eles não precisam fazer remake. Eles fizeram Dragon Ball Z, que tinha um potencial imenso. Se tivesse sido feito Dragon Ball Z na China, em Hong Kong, provavelmente teria ficado melhor. É que eles gastaram pouco dinheiro nos Estados Unidos e ficaram um roteiro meio inacabado. Ficou horroroso mesmo. mencionar dois filmes. Aqui é aquele Trick or Treat, que é Trick, um filme... Que é... Como é que é? Ela tem um nome em português, do Trick or Treat. É... Como é que é? Que chama é... Trick or Treat, isso. Não é como... Trick or Treat. É, Trick or Treat é... Como é que é? Qual é o nome do Brasil, Edu? Que Doces é... ou Travessuras. É, né? Doces ou Travessuras, isso mesmo. Mas sai com outro nome ainda por cima, não é nem com esse, com Doces ou Travessuras. Esse Trick or Treat, o Trick or Treat. Trick or Treat? Trick or Treat. Esse filme, ele é um filme, que é uma coletânea de contos, quatro pequenos contos de, que se entrelaçam. Muito noite. Foda. É A Noite de Todos os Medos, o nome do filme. Ó, oh, foda, foda. Ele vai misturando quatro histórias separadas e vai entrelaçando que, e vai desenvolvendo uma história de terror, sessão da tarde. Pra mim, uma historinha de terror pra assistir, suave, um sábado à tarde, que tá ali querendo se distrair, com uma pessoa adolescente ali na faixa. Com a garotada, né? Com a garotada. Na faixa dos 15 anos, é um filme bem interessante. Me lembra aqueles filmes do Twilight Zone, Contos da Cripta, que eram umas histórias de terror divertidas, ou até mesmo aquelas histórias do Zé do Caixão lá. O diretor é o Michael Dougherty, né? Escrito por ele também. E, ó, detalhe, tem a Anna Paquin, né? Que é a do Suki. True Blood. A Suki. A Suki, dos dentinhos separados. Mas sabe o que eu vou te contar? Legal esse filme. Esse daí, quem... Olha, escutei a recomendação com a galera lá do SextaCast, cara, que eu curto demais. Beijo pra eles se nos escutarem aí, porque eu adoro o Evandro Sal e o Marlon Master, cara, mesmo, de coração. E eles recomendaram e falaram muito bem do filme. Eu falei, porra, vou assistir. E sabe que eu não esperava merda nenhuma do filme, quando tu não espera nada e no final de contas o filme é muito bom, muito divertido, muito bem feito, fotografia legal da porra. Os monstros estão bem feitos, né, também, Neil? Né, Neil? Gostei. É, eu gostei do filme. É um filme divertido, um filme pra... Não é pra pensar, desliga o cérebro e se diverte, vale a pena. Ah, esse é uma boa diversão mesmo, viu? Agora eu não sei, confirma comigo aí, talvez Eduardo Costa saiba disso. É, não ia sair um HQ aí, Edu, desse filme, lembra? Ia sair um HQ também, né? Porque os traços são lindos, cara. Até tanto que a abertura do filme é só com imagens mesmo da HQ, né? Isso aí eu não vi, não. É, eu andei atrás uma época aí, olha, muito legal. Essa aí é uma das, com certeza, uma das que eu leria, viu? E tal, só que eu não consegui encontrar isso daí em lugar nenhum, nem scan, nada, zero. Saiu, olha lá, saiu aqui como Contos dos Dias das Bruxas, olha lá, 2007. É, muito legal, muito foda, recomendo até o SextaCast aí, que a galera falou desse filme, cara, que falaram muito bem, foram muito expressivos e tudo isso me levou a assistir o filme. Que nem você que tá nos escutando aí, dá vontade de assistir, foi a mesma coisa comigo. Trick or Treat. Vale a pena. É muito divertido. É um filme... Daquele filme que você vai assistindo, dá uma certa atenção. Não tô falando que é um filme sessão da tarde, pra comer com pipoca, ou pra assistir comendo pipoca com a garotada, mas não é aquele filme banal. Dá uma certa atenção, vale a pena, que você fica na expectativa. Mas eu queria falar de um último filme que eu assisti hoje, e esse filme é incrível. É o melhor filme que eu posso recomendar, que é Dreams, do Akira Kurosawa. Não é exatamente um filme para todos os públicos. Quem não gosta de cinema de arte provavelmente vai detestar, porque o filme ele não tem uma sequência de começo, meio e fim. Tanto que dá pra assistir separadamente, né? Dá pra assistir como se fosse vários pedacinhos. Se quiser picotar o filme e assistir um pedaço cada dia... Mas as histórias são lindas. São sonhos, como se fossem contos, divididos em capítulos. E a fotografia, as imagens, os efeitos. Eu fiquei comovido. É a palavra que eu tenho para esse filme. Fiquei comovido. Até o título dos capítulos já é como se fosse um começo de poema. Por exemplo, o primeiro capítulo é Um Raio de Sol Através da Chuva. Conta muito a história legal. De um garoto, desse sonho, um garoto começa a chover, a mãe ou a pessoa que é responsável por ele chama ele pra dentro de casa, ele teima em ir pra rua. E acontece que ele vê uma coisa que ele não devia, e isso gera um problema pra ele, porque ele termina tendo que sair de casa, recebe uma espada e vai resolver o destino dele. Depois tem o Jardim das Persegueiras, que já é uma outra história. desenvolve com o menino, que ele tem uma visão dentro da casa dele, e ele sai perseguindo essa visão, chega no jardim onde foi podada as persegueiras, e ele fica muito triste com isso, e aparece ele tem uma outra visão lá, como se os pés das persegueiras podadas tivessem vida, e falassem com ele e oferecem uma última florada pra ele. Tem um balé também, tem dança, né, e tal. Tem muito toda foda. Uma coreografia. Depois tem outros capítulos que são chamados Tempestade, Túnel, Corvos. O Corvos é interessante porque é uma passagem com pinturas do Van Gogh, como personagem percorrendo quadros do Van Gogh. Que é muito foda, né? Eu sou muito fã do Van Gogh, puta que pariu. E o Kurosawa teve... Nossa, quanto sentimento, quanta beleza, né? Nossa. O olhar do Kurosawa sobre as obras do Van Gogh, né? Puta merda. A fotografia desse capítulo é uma das mais impactantes, porque ele pegou... Aliás, sim, porque ajudou ele na produção desse filme. Tem Martin Scorsese participando do filme. A Lucasfilmes fez os efeitos especiais. Pelo menos aparece lá o crédito, no crédito dos filmes aparece Martin Scorsese, aparece a Lucasfilm. E eles conseguiram captar a essência da pintura e colocar aquilo em movimento. Eu achei aquilo fantástico. Era como se tivesse o quadro vivo. O filme, o capítulo anterior, que é o Túnel, e os dois seguintes, que são Monte Fuji Vermelho e O Demônio que Chora, são bem interessantes porque ele ataca. Nesse ponto tem ele contextualiza politicamente. Então, ele fala sobre as usinas nucleares no Japão, sobre a guerra, sobre mandarem as pessoas para a guerra, as pessoas não voltam. No Túnel fala de um militar que está voltando sozinho enquanto o pelotão dele foi dizimado. É barra pesada, é crítico, né, o Kurosawa também, né? Ele coloca o Monte Fuji explodindo como um vulcão, e aí a pessoa fala, o Monte Fuji está explodindo, e alguém do lado dele responde, mas não é só isso, as quatro usinas nucleares ao redor dele também explodiram, e toda a população fugindo, as pessoas falam, mas o Japão é muito pequeno, não adianta a gente fugir, nós sabemos, mas nós mesmo assim nós vamos tentar, e aí ele... coloca todo um texto acusando os cientistas de desenvolverem tecnologia que no final não favorece as pessoas, mas muito pelo contrário, prejudica, e eles se enaltecem sobre isso. Sim. Parece até que é um dos últimos filmes, né, do Kurosawa, né, que tem uma filmografia gigante, né? Cara, a gente já pensou em fazer um podcast sobre o Kurosawa, mas, meu, isso vai ser uma empreitada daquelas. Tem gente, olha... que hoje em dia não gosta do Kurosawa, que ele é mais... devagar, o cinema não é muito rápido. Então, gente que acha chato, né? Não, mas gente que vê cinema e quer ver tudo rápido, tem que ficar vendo filmes do Tony Scott, entendeu? Transformers, entendeu? Tem que ser feliz assistindo o que gosta, né? Ou então tem que entender que outra espécie de cinema existe também, com uma outra maneira e um outro ritmo de contar a história. Mas a gente tá falando aqui de Kurosawa aí, tem tanta coisa boa dele, não sei se tu chegou a conhecer, Nil. Tem aquele Dersuza lá, que é muito lindo. Do Descadem, o Han, cara, que é muito foda. E o Jimbo, puta que pariu, quer dizer que tem muita coisa boa do Kurosawa, né? Mas realmente, os Sonhos é um dos mais famosos, se vacilar, Kurosawa. Eu não tinha tido o prazer ainda de assistir um filme completo do Kurosawa. Nesse próprio Dreams, por isso que eu falei que não é um filme pra todo mundo, porque eu mesmo já tinha tentado assistir. Eu tive a oportunidade antes de assistir Dreams, comecei e cheguei na parte do persegueiro e falei, puxa, não tô entendendo nada, não tô acompanhando. Que história é essa? Não tem meio, não tem fim, não tem começo. Então eu terminei parando. Mas é o tipo de filme que depois de passar esse tempo, eu voltei a ver, olhei por um outro ponto de vista que eu não tinha no momento anterior, e que foi fantástico. O que eu não tinha visto agora veio como se fosse 10 vezes mais forte. Olha só, que coisa legal, né? Você falar isso pra gente, porque as pessoas, Nil, tem que dar chance pra um filme, cara. As pessoas têm que pegar e falar assim, olha, é que virou assim, meio senso comum de quando o filme, a história tá sendo relatada de maneira mais lenta, o pessoal tem um ritmo diferente, o pessoal desiste, o pessoal não dá chance pro filme. Fala, putz, que chato, que bosta e tal, né? Porque tá acostumado com uma outra espécie de cinema, né? Então é muito legal, você deu a chance pro filme... acompanhou e viu o quanto o filme era bom, né? Olha só, muito bom. É uma coincidência que eu nem tava procurando por ele. Eu tava procurando por um outro filme, que é oriental também, que é o The Departures. Ai, assista isso, por favor. Quanto antes. E depois conta pra gente o que, que você achou, cara. Esse é um dos filmes aí que é tipo... Olha só, não tem muita relação. Mas sabe aquele Dançando no Escuro com a Bjork? Porra, esse Dançando no Escuro é um daqueles filmes que... Eu pelo menos eu, tá? Eu não consigo chegar no final do filme de tanta lágrima, entendeu? Eu tô chorando tanto. Que eu falo, ai meu Deus, que desgraça e tudo. E não consigo chegar no final. Esse Departure é a mesma coisa. No final eu já tô soluçando. Então eu tive que assistir umas 4 vezes. pra poder chegar no final, mas não é que é assim, triste, triste, ai, vou cortar os pulsos. Não, o Dançando no Escuro é triste mesmo, mas o Departure é triste e é lindo. Então é foda que tu fica, caralho, eu não consigo ver porque eu tô chorando, mas eu quero ver. É muito foda. E a trilha sonora é muito bonita. Linda, a gente usou toda na cartinha lá do Satoshi, né, Edu? A gente... Foi. Choradeira maligna, bagulho. Chorei pra caramba. Nossa, todo mundo. Recomendo, vai lá chorar e escutar a cartinha do Satoshi que a gente fez, a despedida dele pro mundo. É isso, cara. Então a gente tá... Vamos terminar, porque a gente já ultrapassou, né, o tempo aqui do podcast. Então eu quero agradecer ao Eduardo Cosso. Deixa teu recado aí, Edu, pra galera que tá te escutando, pra saber aonde, além do Cinemasmorra, encontra-se o Eduardo Cosso. Primeiro pode encontrar no destinopoltrona.com.br, que fala sobre cinema em geral, somente os blockbusters. Também podem me encontrar no dimensionerd.com, que eu indico o podcast que eu gostei de ouvir, né? Uhum. E uma coisa importante, que se tiver uma pessoa falando com a TV, não liga não, que é uma pessoa entretida. É falar com as pessoas com narrador de futebol, assim. Pode isso, Arnaldo. Eu já discuti muito com o Arnaldo. É isso aí que faz a bebida alcoólica. Bom. Eita! Lexotan, Lexotan. É muito divertido. Obrigado, Eduardo Cosso, você é muito querido. Muito obrigada mesmo. Agradecer também ao Rafael Bass, que agora é Gendou e Kari. Yeah! Yeah! Então, eu sou o Rafael do cinemasmorra.com.br. Acessem também o fórum, fórum.cinemasmorra.com.br. Estamos recrutando também, caso você se interesse, tem o um link na nossa sidebar. Sim. Eu também posto no entrepedaços.com, não, entrepedaços.blogspot.com. Tem também meu Tumblr, que é rafabeis.tumblr.com. E em breve estarei com um portal. Olha lá, em breve dominarei o mundo, né? Em breve estarei com um portal de blogs, idiotas. Obrigado aí. Não fique com raiva de mim. Oi? Como é que é? Blogs, vírgula, idiotas ou blogs idiotas? Não, blog... pode ser os dois. Sacanagem, tomara que não seja o nosso. Não, não. O que eu ia falar? Algo, tá. Tu foi interrompido e esqueceu. Caraca. Tá, é isso. Ah, lembrei. Eu não fumo. Parou? Não... Tu parou? Oi, não. Não fumo maconha, eu fumo só cigarro. Ah, entendi. Não fique com raiva de mim porque eu falei do mal do Old Boy, eu só fiz uma crítica bonitinha. Ah, ninguém fica não, pô. É que o que eu queria ter falado, mas eu caí, não machuquei, não tá, tá tudo bem. É que as duas coisas que eu não gostei no filme foi o fato dele ter se humilhado tanto. Até isso é uma coisa que dá pra entender, porque ficou um apelo emocional forte e bem realista em relação à atuação. Agora, uma coisa que eu não consegui engolir foi o cara ter feito toda aquela trama absurda. Pô, não vai contar o final. Por causa de uma escola. Foi da mina, não, tá. Senão eu vou contar o final, entendeu? Não pode. Eu conto o começo. Foi uma coisa muito infantil. O cara, pro cara ter feito um lance de anos e anos e blá blá blá. Então foi isso que eu não gostei. Eu achei o filme ótimo, tudo. O desenrolar eu achei bom, só que eu acho que podia ter um motivo melhor. Era só isso que eu queria falar. É assim, ó, vê se tu aprende que tu é um rapaz jovem ainda. As piores merdas da vida acontecem por motivos estúpidos, viu? Infelizmente, na vida real, né? Porque diz que a arte imita a vida, né? Normalmente tudo começa de uma maneira estúpida. Tudo, tudo, tudo. Eu não vou sair na rua, daqui a pouco vai aparecer um cara, pô, você me fez cuecão, vai me dar um tiro. Exatamente, é. Então, aquele aí, cara lá do que matou aquela meninada toda em Realengo lá. Ele era zoado, passou não sei quantos anos lá, ele voltou lá e quis matar todo mundo. Então, as coisas da vida são assim, acontecem por motivos idiotas. Tá, eu acho que... Eu acho que o cinema japonês, ele mostra bem isso daí. Mas se o, for por causa de idiota esporte, pode ser. Se for por causa de esporte, eu tô fudido, então vou morrer. Rafa, só uma coisa do Old Boys. Acho que isso não é... Eu acho que... Ainda que isso possa ser spoiler... Isso era pra ser considerações finais, hein? Mas olha só o que deu, hein? Veja bem. O problema é o... Vai ser cortado. Tu sabe que tu vai ser cortado, né? Mas tudo bem. Tudo bem, que editor, pode xingar ele, eu vou passar o e-mail dele, é Ivan, blá blá blá blá. Não, pode falar que a gente corta. A gente corta. É o que eu sempre falo, spoiler não estraga filme bom. E se não, mas a gente não, a gente não vai. Não, a gente vai tirar. Não, você não pode ficar na edição. Não, muita gente não viu Old Boy. Não, eu entendo, sim, Angélica. Mas pode falar. Mas pode responder pro Rafa, porque isso daí a gente corta, não tem problema. Pode falar. Alboguer, toda vez que eu estou na zona me divertindo, vem um cardenal e me pergunta se eu tenho pó. O que que eu faço? Manda ele a puta que eu pariu. Chama a polícia e manda meter ele na cadeia. Só se você tem cara de traficante. E assim que a merda voa. Mas na verdade, o Rafa tem que... Tu tem que tentar assistir os três, Rafa. Já assistiu hoje? Eu vou baixar pra assistir. Ó, o Mr. Vingança, tu também vai sentir incômodo, viu? Com o Mr. Vingança, porque as três histórias... É até mais, hein? É, as três histórias, elas tocam a pessoa e incomodam, entendeu? De um jeito ou de outro. Seja pelo excesso de brutalidade, seja pela insegurança, que você vê um monte de parentes ali que estão sofrendo por causa de crianças que já morreram. E tá, olha, o Lady Vingança, ele fechou com chave de ouro. Tu tem que tentar assistir o Senhor Vingança e o Lady Vingança. Eles são os mais famosos, assim. Eu tô te falando, o cinema americano, ele quer beber dessa água, rapá. Entendeu? Essa água é poderosa. Entendeu? Então eles querem sorver essa água. Estarei pessoalmente entregando a você essa água, a água que o apóstolo Valdemir abençoou, que está nesse gando nas suas mãos, declarando através dessa água a restauração da sua vida. Em apenas uma gota dela que você utilizar já vai ser o suficiente para que Deus opere milagres na sua vida. Você que não tem ainda esse galãozinho, esse garrafãozinho, gostaria que você ligasse e adquirisse. Você que vai ajudar com uma oferta de 100 reais, uma oferta de 200, 300 ou mais, 1.000 reais, 600 reais, nós vamos enviar para você essa água ungida. Pra poder arrumar, quem sabe ficar um pouquinho da magia que esse pessoal que faz esse cinema. Entendeu? É muito foda, os caras são muito foda. Entendeu? Não, é que nem a parada que tu falou. No final, dá um incômodo sim de você descobrir. Porra, que merda, peraí. Essa porra toda aconteceu porque o cara... Não, mas deu merda e o cara falou, vou me vingar. Então a vingança tá ali, a vingança é o fio condutor das três histórias. Né? Uhum. E Rafa, tem uma questão que incomodou você. Eu não tô dizendo pra você mudar seu ponto de vista. Não, ele incomodou o Odeissu se humilhar, se humilhando. Eu queria falar pra você. Não, isso acho que incomodou até menos, porque eu achei que foi interessante a atuação dele. É muito legal. Quem diria, né? O Old Boy, ainda, na minha opinião, ainda tem um final feliz, né? Eu acho que ainda tem, não. Não, vou te falar. Eu vou te falar, se eu fosse tu, antes de assistir I Saw the Devil. Já, tô saindo. Que é não. A gente não vai contar. Antes de assistir I Saw the Devil, cara, assiste o Lady Vingança. Que é foda. Tem uma cena muito boa, cara. Quando o neguinho tá tentando decidir o que vai fazer com o filho da mãe, cara. Muito bom. É, verdade, aquilo lá. Olha, eu vou te falar que eu ri malucamente. O bolo não é o spoiler, cara. O spoiler é o que acontece antes disso. É verdade, muito bom. Mas como é que é? Ele foi cantar parabéns e deram um pedal não, nele? Não. Ninguém conta nada pra ele, deixa ele se divertir. Assim. Olha, eu vou te poupar por causa da Angélica, cara. Pra mim, esse negócio de spoiler, eu sou que nem um podcast, cara. Não deve se falar. A gente tem que deixar a pessoa experimentar. Vou te falar, esse negócio de spoiler, tudo bem, isso não vai me fazer evitar que eu assista um filme. Mas eu vou te falar, eu ia ficar muito puta se alguém chegasse pra mim mesmo, de verdade, e falasse, olha, é o seguinte, a mina lá do Sul... Pô, eu vou falar, pô, vai se fuder. Não, spoiler no Masmorra só acontece quando é sobre um filme inteiro. Aí não tem jeito. Não. E a gente avisaria. Quando a gente faz, a gente fala, ó, você tem que assistir o filme. Tu vai ouvir por conta e risco. Ó, eu vou te falar. eu nunca assisti um filme do Rapadura Cast que eles não deram spoiler. Se eles não deram spoiler, se eles me contarem assim, ó, tem uma cena dessa forma. Eu não é vou foda. Porque, em compensação, o podcast, meu, eles contam o filme todo. E eu não entendo. Mas o podcast dele é disso mesmo, né? Eu não falei inteiro. Eu não falei Scott Pilgrim, cara, que é um filme que eu tô assistindo agora. Esse filme é maluco. E foi só ouvir o podcast de hoje e eu quis assistir de novo. Só dos caras me lembrarem aquelas cenas. Mesmo que eu não soubesse, eu queria ver. Pô, o cara fala pra mim que tem o cara dá um peito no. Dá um eu odeio esse filme. Ah, eu adoro esse sonoro. Eu também adoro. Adogo. Eu odeio essa puta desse filme. Mas tudo bem, vamos lá. Acho que tem que encerrar. A gente tem que terminar esse podcast. Ô Rafa, tu terminou o que tu tinha que falar, eu vou terminar com você pode, falando. Porra! Então eu vou falar minha frase final. Tá, fala aí. Amém. Amém por quê, Rafa? Assim seja. Assim seja. Tá bom, Rafa, tá bom. Agradecer também ao Nil. E aí, Nil, como é que o pessoal faz aí pra te encontrar em qualquer outra mídia que não seja esse podcast? Olha, não vão me encontrar porque eu sou apenas um leitor do Cine Masmorra e eu fico muito orgulhoso, muito feliz por ser convidado para participar desse bate-papo com vocês, poder dizer o que eu assisti, o que eu gostei, o que eu deixei de gostar. Tá certo. Não vai nem pedir para te seguirem no Twitter. Não, muito obrigado. Mas olha lá. Ou seja, esse cara aí é misterioso, hein? Eu proponho aqui que você invente um apelido para você, entendeu? Um apelido diferente. O apelido dele é Han Solo. Han Solo, kiss me, I am solo. Tá bom, gente, é isso aí. Pra você que tá nos ouvindo, muito obrigado aqui por compartilhar o seu tempo conosco aqui, nos ouvindo falar de cinema, né? Mande um e-mail pra gente, deixe um comentário aí na postagem, tá? Se você quiser mandar um e-mail, é só você mandar um e-mail para contato@cinemasmorra.com.br, tá? Todos os membros aqui da nossa equipe estão aí no site, nossas fotinhas lindas de doer estão aí no site, é só vocês nos seguirem no Twitter, tá? Estamos aqui contando aqui com o seu comentário, vamos ver se você vai assistir o filme que a gente recomendou e falar o que você achou, tá? Um grande abraço, valeu, gente! Falou, Inter! Falou, Inter! Beijinho, beijinho! Tchau, tchau! Deixa eu parar o gravador aqui, peraí!